Solta o play, DJ. Sejam bem-vindos a mais uma Projeto X Playlist. Voltamos ao nosso tema Tokusatsu. Oh yeah! Aê! Aê! Vocês aí que escutaram a musiquinha do Toquei o Inspector Takayuki Miyayuchi. Essa daqui tocada daquela famosa série O Inspector. E sim, como vocês devem ter notado, né? Como a gente começou com o Inspector, o nosso tema hoje de Tokusatsu são os Metal Heroes. Metal Hero, o Inspector. Que maneiro. Mayday, Mayday. Vamos lá, gente. Cara, eu tinha fita VHS do Inspector, primeiro episódio. Meu pai tinha trazido do Japão. Antes de estrear no Brasil, cara. Caraca, o Inspector era meu Metal Hero favorito. Eu adorava. Aquele carrinho de polícia, cara, lá do Fire. Porra. Era muito legal. Eu tava mostrando esses dias o episódio de um Inspector pros meus primos. Eles ficaram fascinados. Meus primos pequenos, né? De 6 anos. Ah, com certeza, né? Cara, não tem como. Por mais tosco que seja... Não, o cara é muito legal. Você pega aquela roupa ali e você acredita. Cara, que armadura foda, hein? Então... Sensacional. E é o seguinte, não é tão assim hoje em dia, que você cresceu, né? Então, mas assim, era maneiro, era, né? Era bacana. Pra criança funciona, eu acho. Pra adulto ainda funciona muitas vezes. Enfim, vamos começar a nossa playlist agora de Metal Heroes, né? E assim, a gente já começou com o Spectre, né? Então a gente tem que falar o quê? Da continuação, né? O desdobramento dele, que é o Tokyo Shirei Soul Brain. Soul Brain. Soul Brain, né? Era legal, cara. Eu adorava essa musiquinha, né? Do Takayuki Miyauchi também, né? E Soul Brain pegava bem aquela continuação do Spectre, né? Um cara normal que entrava dentro do carro e se transformava com uma armadura e tal, né? E ia pra resgate, né? Essas coisas. É, ele era na mesma pegada, né? Que o... Bem, sim. Na verdade, ele era uma continuação mesmo, tinha o mesmo chefe lá da polícia, né? É, o mesmo chefe de polícia apareceu ali. Caraca, era velho, eu não tinha consciência disso quando eu era criança. Não, velho. Era maneiro. Não, ou seja, não esquece que você é 7 anos mais velho que eu, cara. Ah, sim, né? Não, essa também passou na Manchete, né? Algumas diferenças é que tinha só um cara, né? E tinha uma garota também que se transformava, né? E aí só sobrava um robô, né? Enquanto no Spectre tinha um cara e dois robôs, né? É, dois robôs. É, mas Soul Brain era uma coisa bem legal também. Se você gostava de Spectre, você também ia gostar bastante de Soul Brain. O pessoal não é burro não, né? Vamos passar e vamos ganhar mais dinheiro também. Eu acho que o Soul Brain, eu gostei dele bem por causa disso mesmo. Bem pela mesma levada que o Spectre. Claro, gente. A Manchete não é burra não pra trazer essas coisas não, cara. Fez sucesso num, faz sucesso no outro. Caraca, eu era muito pequeno, cara. Parando pra pensar agora. Mas era legal. Eu curti pra caramba o Soul Brain. Enfim, peguem aí, né? Tokyo Shirei Soul Brain, né? A música aí. Então, escutem aí. Vamos para a próxima música, né? Que é a música de Cybercops, Asueno Sakebi Cyberheart. Sim, cantada pelo Hiroshi Nishikawa. Oi, é uma música bem, bem legalzinha também, né? É, você sabe que, Panda, quando eu tava mostrando a playlist, eu tava vendo sobre o Cybercops, ele não tá dentro da categoria exatamente Metal Heroes, né? Mas assim, também não consegui encaixar ele em lugar nenhum. Vou botar no Metal Heroes, vai, porque ele também tem, né? É, mas eu acho que ele é mais pro Metal Hero do que pro qualquer outro. É, ele é mais definido como uma tentativa mal sucedida da Toho de fazer um Super Sentai, né? Não é nem da Toei, é da Toho. Não, mas tudo bem. Eu não vi nenhum robô gigante, então eu vou deixar em Metal Heroes mesmo, whatever, né? É um Sentai de qualquer jeito, né? Sentai Metal Hero. É. Pronto, categoria, meio a meio. O Cybercops era daquela época de, assim, de como você era criança e você é enganado facilmente, né? Porque eu via com a criança assim, cara, que da hora, que golpes maneiros, que efeitos fodas, que moto legal, cara. Aí você cresce e você vê que a moto é feita de aquelas rolos de papel higiênico, sabe? aquele CG tosco da vida. Caraca, eu nunca vi Cybercops depois de grande. Cara, não tente ver, você vai se decepcionar. Mesmo assim, a música é muito legal. Eu gostava muito do Júpiter no ataque dele. Era legal, mas assim, a música ainda convence pra você. É muito legal pra ouvir essa musiquinha do Cybercops, essa abertura. Era muito baixo orçamento, né, Cybercops. Não, era, né, cara. Ainda mais, tô falando, da Toho, de uma tentativa mal sucedida de virar um Super Sentai, assim. Mas ela ficou cancelada depois, né. Mas assim, era legal. Era legal, eu gostava. E a música do Cybercops é aquela música mais pesada, né. Às vezes um pouco mais depressiva e tal, né. Mas, então, é tipo aquela música fim de bar. Mas eu recomendo sempre essa música também pra ser ouvida. É bem legal. Bom, enfim, Asueno Sakebi Cyberheart. Escutem aí. Yeah. falando de Metal Heroes, a gente não pode deixar de falar desse trio. Realmente são praticamente as origens do policial espacial, né? Um ícone bem forte em Metal Heroes. Não tem jeito. E a gente então tem que falar desse trio, que é o Gavan, Sharivan e Scheider, né? E Scheider. Todas as três músicas cantadas pelo Akira Kushida, né? Então é o seguinte, vamos começar então com o Chuki de Gavan. Aqui é o início de tudo, né? Aquela armadura prateada e tal, cara, que eu achava maneiro. A armadura do Gavan eu não achava tão legal, não. Eu achava legalzinho, né? Tá certo que recentemente teve um filme dele, né, do Gavan, cara, que ficou bem melhor também, né, com os efeitos, né, atuais. O legal é que o nome original não é Gavan, né? É Gaban, né? Gaban, né? Gavan foi tipo, sei lá, uma adaptação, a forma que adaptação falaram. Ocidental, né? Facilitar a forma como se fala, né? Gaban. Apesar que é Gaban, é, né? Que Gaban é muito ruim de falar mesmo, né? Pior que aqui enfim, não, né? Não é japonês. Bom, mas esse aqui é um ícone, né, mesmo, do policial espacial. O primeiro, né? Então, o Chukei de Gaban, né? Do Akira Kushida. Escutem aí. O próximo é o Chukei de Sharivan, né? Claro, que é o... porra. É outra abertura do Akira Kushida também. Com certeza. E o Sharivan eu gostava mais. Era o que eu mais gostava dos três aqui. É legal também, eu curtia. Eu achava interessante que o Sharivan ele passava um canal... Outros canais, né? Gavan, Sharivan, Scheider, né? Porque enquanto todos os tokusatsu eram dominados pela Manchete e tal, né? Talvez tinha um na Band. Esses outros aí, Gavan, Sharivan, Scheider, passavam em outros canais. Globo, Gazeta, Record, afins, né? era maneiro, né? O Charivan foi no, na Record, né? Era da Record. É, eu acho que foi. Eu lembro que eu curtia também. Às vezes eu me confundia, né? Charivan, Scheider, né? Uhum. Mesmo. O Charivan, eu acho que eu gostava mais dele, porque eu achava mais a armadura mais maneira. É, né? Então, era interessante. Também a cor era diferente também, né? Do Gavan e do Scheider, né? Pra diferenciar também, né? Mesmo sendo policiais espaciais, né? Enfim, né? Mas aquela mulher era horrível, hein? Cara, é muito feia mesmo. As mulheres na década de 80, porra, 90, não pode pedir muita coisa também, né? O Panda. Seriado, mas, né? Mas a música do Charivan, a chuva é empolgante, né? Que ela vai Chai, Chai, Charivan. Ah, é, com certeza. A Kira Kushida, ele consegue chamar a atenção, não tem jeito, né? Enfim, né? Charivan, ó, escute aí. いいじゃないかいいじゃないか夢があればいいじゃないかいいじゃないか明日があれば ついてこいよついてこいよ戦おうぜついてこいよついてこいよ誰かのために Por fim, né, a gente tem que fechar esse trio de policiais espaciais, né, que eram praticamente os três eram na mesma época, né. Vamos falar do Uchuki de Scheider, né. Scheider. É, também cantada pelo Akira Kushida. O Scheider também era outro que eu também via, apesar que de vez em quando eu confundia ele com o Charivan. Scheider, eu acho que era muito novo quando eu via também, né. É, então, o Scheider já não lembro, será que eu confundia? Não, não sei, cara. Mas era um também que eu via, assim, eu era novo, mas as armaduras diferentes, mas assim, o contexto da história não muda muito, né, o contexto, né. É, então, eu lembro da música do... Do Scheider, né? Scheider, mas eu acho que eu achava que era Charivan também. Não, às vezes pode parecer, né, o estilo que o Akira Kushida põe, né? Às vezes pode ser meio parecido e tal, né? O Scheider tinha armadura azul, é isso? Eu não lembro se era azul ou vermelha, cara. Não, o do Charivan era vermelha. Então o do Scheider era azul, porque o do Gavan era prata. Então, pra mim era o Charivan azul. era bem assim, cara. E Akira Kushida, eu lembro quando ele veio aqui no primeiro Anime Friends, que eu fui, que, cara, ele cantou todas dessas daqui. Avanti, Arivanti, Shiloh, a galera mó cantando junto. Porra, que foda. Eu adoro esse cara cantando essas músicas aí de Tokusatsu. Não tem jeito. Enfim, galera, escutem aí o Chukei de Shida, né? Shida. Oh, yeah, Shida. Escutem aí. A próxima que eu vou comentar aqui é um clássico de tudo, né? De, claro! Do Tokusatsu. E a música Orega Seigida Jaspion. Ou Juspion, né? Juspion. É como o japonês vai falar Juspion, né? É, Juspion. Tinha alguma coisa no nome, né? Não, a ideia é o seguinte, né? O Jaspion, ele vem de duas palavras. Justice Champion, né? Champion, é verdade! Campeão da justiça. Da justiça. Só que o japonês, ele não sabe falar Justion, do jeito que tá escrito, né? Ele escreve do jeito que se pronuncia. E por isso, quando veio um cara, pegou essa tradução e botou Jaspion. Jaspion. Se escreve Juspion, né? Mas se pronuncia Jaspion. Eu gosto muito da música do Jaspion. E se eu não me engano, foi a primeira música que teve aquelas versões legendadas ao pé da letra. Ah, sim, eu lembro. Lembra do Common Boy? O cara tossiu. O cara tossiu também tinha. Tem Dylan, né? Que era muito maneiro. O Jaspion era muito legal. O Jaspion, ele era tão famoso aqui no Brasil que tem várias lendas, né, em volta dele. Tem. Diz que o ator é brasileiro, né? Era brasileiro por causa do Black Power, né? temporada que ele tá com Black Power. Cara, é uma maluquice isso. Assim, mas como o Jaspion foi o primeiro da Manchete, teve jeito, pegou o embalo, força total, é um símbolo total de tokusatsu aqui, de Jaspion, não tem jeito, todo mundo se lembra dele. Engraçado que o Jaspion, quando ele passou, era muito novinho, né, acho que tinha uns 4 anos. Eu era novinho, daí, cara. Eu lembrava só do quê? Eu lembrava da música, sim, né? E, tipo, do Jaspion, né? Do ator que fazia o Jaspion. Ah, sim. E não lembrava muito da história. Eu acho que lembrava de uma pedra ou outra voando. Do Dylon e tal. Mas eu não lembrava muita coisa. Aí, quando... muito tempo depois, já tinha uns 12 anos, eu achei uns DVDs. Ah, uns DVDs, que não. Uns, ó, DVD não tinha DVD na época. Uns VHS. Do meu avô, de Jaspion, cara. Nossa, caramba, hein? Aí eu botei pra assistir, aí eu pirei, velho. Tinha 12 anos já e mesmo assim era bom, velho. Era bom. Na sua memória, né? Na minha memória era bom. Não, mas acho que 12 anos eu já tinha discernimento. Enfim, galera, escutem. Orega seguida Jaspion, cantada pelo Aitakano. Como um boi. Como um boi, como um boi. Escutem aí. Come on, boy, 笑おうぜ そうさ勇気がすぐ戻る 男だもんな 若さだもんな 心の炎が眩しいもんな 振り抜け俺が俺が俺が正義だ ジャスピオン優しいか苦しみには負けないか男だもんな強さだもんな心の握手を信じるもんな Próxima música, bom, a gente falou anteriormente de Jaspion, eu queria falar então da série, cara, que tem o pior marketing já feito aqui no Brasil, pelo amor de Deus, que era chamado de Jaspion 2, e você vai ver a série, não tem nada a ver com Jaspion, porra. Spielvan, né? Eu tô falando de Spielvan, né? De Kushenshi, Spielvan. Caraca, pior que teve essa parada mesmo, ele foi vendido como um Jaspion não, 2. Não, o marketing da época era isso mesmo, Strek Jaspion 2, Spielvan. Aí você vai ver, ué, cadê? Cadê o Daniel? Cadê? O Spielvan, ele não tirava o poder do sol? Eu acho que tirava. Eu lembro que ele tinha um cinto dele que ele mandava todo mundo pra outra dimensão, que na verdade era pedreiro da Toei, né? Era sempre assim, né? Pedreiro da Toei. Não, porque assim, Tokusatsu é o seguinte, tá todo mundo na cidade, todos se batendo, aí um cara dá um pulo e ele para na pedreira da Toei, né? E aí acontece todas as explosões e tal, né? Era assim. Caraca. Só que o Spivo não justificava, ele apertava um botão, um cinto que mandava o cara interdimensionalmente lá pra esse lugar aí, né? O Spivo era legal que também tinha assistente, né? Que ajudava a lutar. A assistente era bonita do Spivo. Era. Isso eu lembro. Teve uma e depois apareceu a irmã também, que juntou, né? E tinham duas assistentes pro Spivo. Olha só. É, as duas eram bonitas. Enfim, né? Pô, naquela época era difícil pegar uma mulher bonita nesses tokusatsu aí. Mas o Spivo eu gostava, cara. Ele tinha uma qualidade muito boa. A música é muito legal, cara. É a música era muito legal. A música é bem empolgante. É muito, totalmente empolgante, né? Era detetive... Qual é que era o nome no Brasil? Detetive alguma coisa Spielmann, não era? Não, não era. Era Guerreiro Dimensional Spielmann. É, deve era? Ser alguma coisa assim. Eu só lembro depois que veio um americano fazer uma adaptação de Spielmann chamando VR Troopers. Nossa. Puta. Isso eu não lembro. Juntou Spielmann e Metalder no mesmo universo. Oh, Metalder eu lembro, Metalder eu lembro. É, era legalzinho. Apesar que passou na Band na época. É. Enfim, né? Fiquem aí com a música do Spielmann. Escutem aí. Vamos para a próxima música agora, que é a música do outro que é muito lembrado até hoje, Jiraiya, né? Claro, Sekai porra. Ninja Sen Jiraiya. Também cantado pela Kida Kushida. E é uma das mais pedidas pra ele quando ele vem cantar aqui, né? Com certeza, né? Não tem jeito, né? Porra, essa aí é a próxima música que a gente vai falar, né? Mas assim, Jiraiya é um outro ícone aqui de séries japonesas, né? Que todo mundo curtia. Todo mundo curtia Jiraiya. A música do Jiraiya era muito legal, né? Não, o ST do Jiraiya era muito boa, todas as BGMs. Toda. Nossa. É, acho que eu gostava muito da... Era outra música do Jiraiya que eu curtia muito, que era Shinobi, que era a encerramento, né? Ah, eu lembro dela. Não, ela é também maneira, encerramento, né? Mas assim... Não, gente, era muito boa. Mas a gente tá falando da abertura aqui, cara, sim, que era maneira também. A abertura também. É muito ninja mais legal. Ninja Jiraiya, Ninja Jiraiya. Todo mundo cantava esse refrãozinho, né? Tinha a versão em português, né? Tem. Ninja Jiraiya tem a força e o poder... Jiraiya. Não, mas Jiraiya é uma coisa legal. Você vê assim, cara, que ninja maneiro. Aí depois você cresce. Cara, isso não é um ninja, não. Pera aí. Não, ninja. Isso não é ninja, né? Tem coisa errada. Era errado, o cara tem uma espada olímpica. O que, que tem a ver espada olímpica, cara? Espada olímpica, golpe frontal. O que, que tem a ver com Olimpíada isso aí? Na verdade, eles traduziram o nome pra espada olímpica, mas era espada do vácuo luminoso, alguma coisa assim, né? Era? É, espada olímpica ficou num nome mais maneiro, né? O Jiraiya, pra mim, na minha opinião, era o que tinha a armadura mais maneira. Também. E quando ela ficava completa, porra... Puta, era foda. Ficou melhor ainda, né? Enfim, galera, escutem aí a abertura de Jiraiya, né? Cantada pelo Akira Kushida, né? Ninja Jiraiya! Escutem aí. Escutem. Fechar a playlist de hoje, né, que a gente falou de Metal Heroes. Cara, tem que cantar uma música que é uma das mais pedidas pelo público quando o Akira Kushida vem no Brasil, como, né? Se não a mais pedida, né, cara? Se não, cara, eu acho que uma das mais empolgantes dele, né? Ah, com certeza. Nossa, é muito legal essa música, né? Então a gente tá falando da abertura de Giban, né? Kido Keiji Giban. Ou Tidon Queijo Giban. Tidon Queijo Giban, cara. Essa também tem essas traduções absurdas. Tem, ficou muito boa. Mas Giban é aquela história que todo mundo conhece a história de Giban. É um Robocop japonês, Tokusatsu. Oh, yeah, oh, yeah. E se eu não me engano, também é um dos mais violentos, né? É, teve uma luta lá que ele, o Giban perdeu o braço ali, né? Cara, cara, tava quase morrendo. Criança, não, velho. Não dava, não. Mas a música do Giban é uma das mais pedidas, não à toa, né? Com certeza não. Ele tem vários tons a música, e daqui a pouco vem aquela empolgação animante do refrão, Giban, né? Giban. Eu tinha uma versão, a versão que eu peguei legendada era Giban, Giban, e do Adalberto e morre. Nossa senhora, que isso? Era incrível. Que medo. Bom, encerrando então a playlist de hoje, né, galera? A gente encerra por hoje. Quem sabe vem mais uma outra edição de Tokusatsu, não sei de que família. Ué, peçam aí que a gente faz. Se não pedir, a gente vai fazer também. Pois é, e comente outras músicas que você acha que ficou faltando. Ficou faltando. Enfim, então é isso. Até mais, panda. Alô, galera. Até mais. Então, escutem aí, Giban, né? Te dou um queijo Giban. Escutem aí. Kanayaku